Eu tenho a minha verdade. Sou fruto de toda a maldade que já conheci. Ninguém aqui nasce premeditando mal. Alguém intencionado vem e empurra. Isso que é foda. Primeiro bandido, depois o chefe do bando. Difícil defender a vida aqui só com palavras. Eu quase que de nada sei, mas desconfio de muita coisa. Desse universo explosivo que me alimento. E nesse embalo eu contraceno com a verdade. Querer o bem demais é forca, você está ciente disso não? Já pode estar querendo o mal de alguém. Com 80% de ferro na alma, a luz já apagou. Mais uma vez a maldade reinou. Sucedido um epidêmico desgovernado. Assim me achou, o tempo é minha matéria. Estou presente pra onde? E mentira, a coisa só piora. Nenhum moleque aqui cresce premeditando mal. Alguém intencionado veio e deu o pontapé inicial. Tudo acaba, mas o que escrevo continua. Muda-se apenas os artistas, mas as cenas são as mesmas. Toda vez que alguém grita, um carrasco vem calar. Quem não presta fica vivo, quem é bom paga pra matar. Em qualquer distrito, nomeações por arquivos. Tombado na esquina, fica. Meu corpo nesse tiroteio esquisito. É foda, meu espaço restrito. Gira na mira de um tira. Se tropeçar, atropela, passam por cima, arregaço de PT. Puta, rombo nas costas, estendido no chão. Fim de carreira, ladrão, sessão, pipoco, versão, omitido, pressinto o pior. Esgota, céu aberto, cheiro insuportável. A multidão comenta, algo ao redor, nota bebê. Será? O sangue escorrer sobre o asfalto quente. Que azar, malandro, lamento muito a morte do rapaz. Tipo boa gente, tipo igual a gente. Morre, essa é a lei. Tipo boa gente, vieram pra arregaçar. Tipo boa gente, tipo igual a gente. Dona Maria traz seus filhos menores do colo naturalmente para ver a cena do corpo morto por causa de briga que teve na noite passada. Fui conferir, o ato estava lá na bala. Na bala, na bala, na bala, peitão cheio de bala. La puta, lugar macabro, rolo, rap, rolo, samba no rádio que nada lá fora, uma parte pulando, sapecando. Lança por brasa, eu fico indignado de ver pegando sugestão. Desengano dos óculos, é cegar, juiz, corregedor. Carceras e superlotadas, os detentos se amontoam no corredor. No Brasil, o Brasil é isso, o Brasil aquilo. Uma coab aqui, outra coab ali. Na mais perfeita branca ordem, deitada eternamente esperando o dia da morte chegar. O dia da morte chegar. Tipo boa gente, bom. Tipo igual a gente, morre, essa é a lei. Tipo boa gente, vieram pra arregaçar. Tipo boa gente, tipo igual a gente. Adolescente, a perdida, ela tinha 14 anos. Foi encontrada degolada como uma porca. Depois de ser violentada, é lamentável. Minha música não é de bom tom, não. Mas quem são eles pra falar do meu som? Eu não estou na moda, cantando lero lero de bundinho. Sobre festa de rodeio, os horizontes não são belos. Como você vê na TV, os cu de burro distorce a notícia. Simos idiotas nas ruas se achando os bons. Meu nome é Jota, eu não estou com historinha ou conto de fada. Arrombo de 6.35 ou 9mm. Preferência nacional, será normal, caralho, é ver o meu pivete no interior. Defendendo seu ponto com unhas e dentes. O Brasil está falido na beira de um abismo. Contrato unilateral, mais tarde um marginal. Enquanto Deus lá em cima prepara a sentença, eu mando a rima na lata tão nervosa. Muito mais que apetitosa, se não descer com cachaça. Maravilhosa fica com um guaraná para amenizar, desencadear uma reação. Vem comigo no tipo refrão. Boa gente, bom. Tipo igual a gente, morre, essa é a lei. Tipo boa gente, vieram pra arregaçar. Tipo boa gente, tipo igual a gente. Tipo boa gente, bom. Tipo igual a gente, morre, esta é a lei. Tipo boa gente, vieram pra arregaçar. Tipo boa gente, tipo igual a gente.